Dos confins do universo, existe um grupo mais delicioso. Eita porra, o que aconteceu com a minha voz? Fala galera, estamos começando mais um Bemiches. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu. Temos o Godoka. Olá. Temos também o Zwaist. Eu. Então galera, hoje aqui estamos reunidos para falar de. Novamente falando de joguinhos. E vamos falar de jogos do Homem-Aranha. Esses dias a gente tava aí comentando, a gente resolveu gravar um. Já que a gente tá comentando, vamos parar de comentar e vamos gravar um podcast. É. Lembraram, por sorte, que tinham comentado isso durante a semana? Isso! É verdade. Não tinha gravado nada. E tem alguma coisa especial do Homem-Aranha? Tipo, sei lá, 79 anos de existência? Ah, ele deve estar fazendo alguma idade, a gente pode roubar. A gente aproveita isso, a gente fala que aconteceu isso. Comemorando, sei lá, quantos anos de vida. Sei lá, 16 anos. Comemorar mais uma mega saga com Homem-Aranha, sei lá. Ah, é, tô certo, tá tendo aí o Spider-Verse, né, cara? Então, já que tá tendo o Spider-Verse, então, vamos falar. Fazemos um podcast que não tem ligação nenhuma com ele. É isso aí, vamos falar de todas as versões de Homem-Aranha nos consoles. Então, ó, na realidade, são 22 anos. 22? É, não sei contar. Isso, são 22 anos do pior jogo do mundo, que é o Spider-Man e X-Men lá. Não, que jogo é massa, velho. Não soube jogar. Não. Vamos começar lá. 19 de agosto de 1993. Então, galera, mas, porra... Ele tá fazendo 52 anos, que é um... Viu, então, une tudo. 52 anos do Homem-Aranha e 22 anos do melhor jogo do mundo. Segundo, começando aqui então, cara, segundo a Wikipédia, essa lista aqui maravilhosa que a gente encontrou aqui, o primeiro jogo foi o do Atari mesmo, de 82. Alguém jogou além de mim? Você jogou? Ah, sim, cara. Claro. Nunca vi nem ouviu, só ouço falar. É tipo o jogo do Homem-Aranha. Era um puta de um prédio. Aí você tinha que. O Homem-Aranha ele ficava parado na mesma. Numa posição como se tivesse achatado na parede, né? Aí você apertava o botão pra soltar a teia. A teia saía da cabeça dele. Porra, ele tinha aquele comercial com. Bizarro. Foda, cara, porra. Aquele... Dá uma olhada, dá um ligs aí, cara. Eu mandei aquele dia pra vocês. Repete o que você falou. O comercial, cara, o comercial do jogo. Passei aí. Ah, nossa, tá. Esse Duende Verde ficou muito melhor que o do filme do é o que a... Sim! É o que a teia dele é preta, é isso? Isso. Nossa, que bizarrice, velho. Aí você tinha que esquivar dos. É, e aquele outro troço preto voando lá seria o Duende Verde, tá ligado? Exato. O Duende Verde tem a porra de uma abóbora com aquelas velas que não apaga, tá ligado? Que fica queimando. Caralho, olha o erro de continuidade, olha. Antes dos 15 segundos, tá bem no finalzinho da vela. Depois, por uma cena, fica enorme. Depois, na outra cena, já fica bem pequenininho o pavio dela de novo. Tá ligado? É mesmo, depois aumentou. Tipo, não, peraí que eu vou te sacanear mais um pouco. Esse uniforme do Homem-Aranha tá ótimo também, né, cara? Tá muito bom. Bom, tá melhor que daquela série que passava, né? Sim. A dos Tokusatsu lá? Não, a outra do Homem-Aranha com o cabelão Loki lá. É. Que tinha o Bacholão no começo. É, tinha um Bacholão. Isso. Eu não conheço isso. Cara, é foda. Você vê um videogame desse, você vê, sei lá, um cinematic do Edge of Time. Ah, cara, por exemplo, Evandro, você já chegou a pegar a bomba, cara? Não, cara, não. Tipo, eu joguei no emuladorzinho, assim, tipo, ah, vamos ver como é que é esse jogo aqui. Tipo, não joguei muito, não. Mano... Cara, era uma bosta, porque você chegava lá em cima e ficava o Duende Verde indo lá pro outro, né? Tinha que esquivar dele. Mano, olha esse... Aí o que acontece... Foi mal, continue. Foi mal, tinha o quadradinho piscando lá, que supostamente era a bomba que o Duende Verde tinha colocado lá no prédio. Só que não tinha como você pegar ela, cara. Se você jogava teia lá, você caía. Se você encostava nela, você caía também, cara. Porra, a moral do jogo era de sacanear mesmo. Se fode aí, Homem-Aranha. Então... caralho. Que isso passou aqui, seguindo? Cara, não sei, velho. Eu lembro que eu joguei um Homem-Aranha muito parecido com esse no fliperama, mas tá falando que é do Atari na imagem. Mas ele tem a porra de um esqueleto. Não, isso aqui não é cara, isso aqui não tem cara de Atari, velho. É, não, eu tô dizendo, tá escrito ali fora Atari, sei lá o quê. De qualquer forma, olha então, por que ele tem uma porra de um pé de esqueleto na imagem, cara? É porque eu acho que o chão é ácido. Corroeu, não. Que é isso? Desce a vida dele, cara, alguma coisa assim. Nossa, mas eu não esqueci. Cara, que jogo é esse? Supostamente é a imagem do Capitão América e o Homem-Aranha e a vingança do Dr. Destino. Esse aí? Eu joguei um jogo que lembrava muito isso no Atari, no fliperama. É do Atari ST, não é do Atari 2600. É, o Atari não tinha gráfico pra isso tudo. É, não. Tá, mas eu joguei um bagulho parecido com esse no fliperama. Eu vou digitar esse Dr. Doom aqui no Google aqui, vamos ver o que ele vai me... Google? Olha, cara. Parecido até o gráfico. Eu tô vendo aqui tô vendo o Capitão América e o Batroc aqui. What? Google Imagens aqui. Tem o Homem-Aranha e o Machete. Machete. Dani Trejo? Tô ligado. Cara, bem legal esse. Mas o do... Imagina um ataque combinado. Olha o vilão que tinha. O Eduardo Lobo, o Gárgula se inventa, o Boomerang. Nossa! Mano, Eduardo Lobo. Eu coloquei Spider-Man, Atari no Google e eu vi um monte de imagem do Spoderman lá, tá ligado? Aquele Spider-Man podre lá. Putz! Por que faz isso, mano? Eu vi um caralho, monte de imagem. Google, tá tudo errado. Nossa, aqui. Nossa, eu lembro desse jogo. Qual jogo que é esse? Ah, é o Spider-Man do Nintendinho. Seguindo aqui mais ou menos, que, porra, além do Atari, tem um monte aqui que eu não sei. Vocês jogaram algum desses ou Zwest? Antes do. Algum do Nintendinho, assim? Pera aí, eu joguei um do Nintendinho. Ó, eu joguei esse aqui, que era o que você enfrentava o Eletro num lugar. Tipo, meio que uma usina, eu acho. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui essa bosta. Quê? É que eu vi que, bom, tem Game Boy, tem... Pô, nada desses aqui eu joguei, cara. Acho que eu fui direto pro... Tinha um que eu jogava no Nintendinho, mas eu não lembro como é que era o nome, cara. Se pá, é o mesmo que eu jogava. Pera aí, deixa eu... Cara, mano, eu sou muito burro. Eu achei a imagem, mas eu perdi a imagem, cara. Até que no princípio demorou muito, hein? Porque o último jogo dele foi... O pessoal lembra de 82, e aí ele só foi ter o outro lá no... Nossa. Ah, eu cheguei a jogar esse aqui do o Spider-Man Return of the Sinister Six. Que... É esse mesmo, do sexteto, não é? Esse aqui. Sinistro. Isso. Olha só, dá um leaks. Deixa eu ver. Aham, uhum, é esse eu cheguei a jogar. Eu joguei esse também. Era muito ruim, cara. Era horrível. Sei lá, cara, acho que na época o cara devia curtir pra caralho jogar essa merda. Esse era ruim mesmo, cara. O do Master System era legal, por exemplo. Sério, eu nunca joguei, eu joguei só o do Nintendinho, velho. É. O do Master era muito legal. Cadê ver se eu encontro aqui? É o retorno do VST, só que é a versão do Master. Ah, o mesmo? O mesmo do... É o mesmo. Caraca, que sinistro. Mas joguem no Super Nintendo, que além de tudo é muito melhor que o do Master, gente. Do Nintendo, quer dizer. Vai nessa. A fita do Máximo Carnage era vermelho? Era vermelha? Mas, olha, dá um digs, que coisa incrível, velho. Eu queria ter um cartucho desses, maluco. Só pela vibe. Ah, sim. Tipo o Doom. O Doom também era vermelho. Pode crer, o do Doom era vermelho e o do Killer Instinct era preto, né, cara? É. Mas eu nunca tinha visto esse. Esse pata só porque eu joguei a versão recuperada. Jogou a versão aquela do. Não oficial. Eu só joguei emulador. Pior ainda, caralho. Eu já tive um trabalho com cartucho. Cara, esse aqui a gente sempre cita, né, velho? Que é o em 92 lá, o do Spider-Man, Arcades. X-Men, Arcade Revenge. É o pior jogo do mundo, cara. É o pior jogo do mundo, na moral. O bagulho é tão zoado que eu só descobri hoje que cada herói tinha 3 fases porque eu vi um speedrun, tá ligado? É, mano. E... Nossa, e alguém se deu trampo de fazer speedrun. Não, o cara que fez o speedrun é o PJ de Cesare lá. É o maluco que faz um monte de speedrun. Ele é muito viciado nessas porra, ele é sinistro. Aí, durante todo o jogo dele, ele faz questão de falar que o jogo é quebrado e é uma bosta, tá ligado? É incrível. Ele fala, por que você joga? Ele fala assim, porque eu joguei isso muito tempo quando eu era criança. Você, porra, maluco. Mas ele chega a fazer umas glitchadas assim no jogo ou não? Ele fica jogando direito normalzinho assim, fazendo speedrun? Ah, ele faz uns bugs, tipo, subir umas coisas aqui inacessíveis, sei lá, só que é meio timing. Quando você pula, recebe um ataque, você tem que pular no momento exato, recebe um ataque, esse ataque joga você longe e você cai numa outra plataforma. Ah, tá, usando mecânica mesmo, tá? Mecânica, enfim, aspas, porque você não devia fazer isso, tá ligado? No jogo. Que nem aquele salto do Ninja Gaiden que você pode fazer quando você leva o golpe da mas só que lá. Ele não. Nesse gameplay, no oficial lá, acho que é o recorde mundial dele, sei lá, ele não usa nenhum tipo desses glitches escroto, assim. Mas o jogo é bem quebrado, bem idiota. É um jogo escroto. Cara, primeiro assim, né, tu pega um vilão de bosta que é o Arcade, né, cara? Não, agora ele é o fodão, cara, o Arcade agora ele é... Ué? É o fodelão da pica grossa, cara. Mas que fizeram? Deve estar bosta desse Battle Royale aí da Marvel, cara. Puta, não sei nem o nome, como é que é o nome que ela merda era? Royale Battle. Cara, não lembro nem o nome da porra do coisa. Ah, é um bagulho meio escroto lá, né? Que tem o Deadpool, tem uns bagulhos. Não, ele engana todo mundo, cara. Ele enganou ficar mais inteligente do mundo. É, que ele sequestra todos a piazada da Marvel lá e bota num jogo tipo Battle Royale, assim, que eles tentam se matar. É. Então é óbvio que ele merecia ser o vilão desse jogo, cara. Cara, a primeira fase com Homem-Aranha é a única fase. Avengers fácil. Arena. Isso, Avengers Arena, esse aí é o nome. Oh, o Google foi super efetivo agora, hein? É. Eu digitei Arcade Marvel e já apareceu aqui. A única coisa importante que ele fez a vida toda foi, tipo, 2 anos atrás, assim. Agora, cara, o jogo ele é travadaço, velho. Ele é horrível, assim. Eu tava jogando esses dias com a fase do Homem-Aranha, que é a primeira, né? Que é, nossa. É a mais fácil de passar porque não tem inimigo, né? Só tem que localizar. É a única que eu jogo. É. Mano, e. Velho, é terrível, cara. Depois tu joga. Ó, as únicas coisas que eu lembro desse jogo é que quando o cara morre e eu morria muito, ou quando você toma dano, faz um. E é todos tem o mesmo grito, inclusive a tempestade. E quando você taca a teia, faz um barulho assim, ó. Tipo um bagulho oco batendo na parede. É uma teia, cara. Não é um pedaço de madeira, tá ligado? É muito bizarro. É muito bizarro. Dando um toquinho, né, cara? Sim, tá um toco, cara. E o cara, a tempestade tá fase na água, velho. Tipo, não, mas depois eu descobri porque. Tsunami? Não, eu descobri por que é isso. Porque depois, quando eu vi no speedrun, eu prestei atenção na história, né? Apesar dele ficar passando muito rápido. E o Arcade tá simulando os piores pesadelos dele. Aí você pensa, o pior pesadelo do Wolverine é a porra de um palhaço. Porque ele tá numa fase cheia de palhaço, cara. É uma fase de brinquedo, né, cara? Aí é que tá, cara. Isso é inspirado numa história do John Byrne, né, cara? Eu vi pela capa aqui o desenho. É, que era isso mesmo, né? Que era o Arcade pegando todos eles, né? Da vingança de quando o Aranha humilhou ele antes Só que, tipo, eles enfiaram o Gambit, né, cara, nessa porra. Pois é. Tem o Gambit, cara. Olha o olho trincado do Gambit que eu passei na imagem aí. Nossa, é mesmo? Olho o quê? Tá vidradão, cara. Cadê? O crack noia. Trincado, né? É certeza que é o Nicolas Cage, velho. Certeza absoluta. Caralho, velho, tá a cara do Nicolas Cage. E o Ciclopes, por que que o Ciclopes tá numa mina de carvão, tá ligado? Ele tem medo de mina de carvão, é isso? Não, olha a imagem que eu passei. O Ciclopes tá com a mão na boa dos Wolverines. Verdade, o Wolverine tá gritando. Oh, mano, que pesadelo dele. Mano, nossa, esse jogo é muito feio, cara, é horrível. Não, né? Que, porra, mano, as fases realmente não faz sentido nenhum. O Homem-Aranha tem dois pés direito, ó. E é um pé gordo, maluco. A capa era maneira, cara. Só a capa também. A capa era do McFarlane, não era? Não. Não, a capa do... A capa desse aqui... Eu mandei aí agora. É de quem? Do Jim Lee? Não. Não é. Ó, a teia, por exemplo. A teia é... Tá anatomicamente correto esse aranha, não é do McFarlane. Eu vi uma versão em preto e branco que tinha uma assinatura. John Romita, cara. John é Romita. Do Romita? Ah, é, John Romita. Ah, então tá maneiro. É, capa é maneiro. Então tá bom, né? Tá bom. Do McFarlane mesmo, né? Tipo, caralho, o desenho do McFarlane não tem nada a ver com o do Romita, né? Eu não tinha aberto, cara, ainda. Eu não lembrava da capa. Mas você nota que, sei lá, cara, acho que esse é o Homem-Aranha depois do McFarlane mesmo, cara. Por causa do olho muito grande, olhão. Né? Cara? O olho, a pose também, meio corcunda. A pose. É, essa pose é McFarlane puro, só que o McFarlane quebra todos os ossos do aranha. É. Quebra o aranha inteiro nessa moça. Mano, mas velho, se liga naquele casaco do Gant. É um casaco com um braço de 8 metros. Ele enrolou ele no máximo pra caber no braço. Caralho, velho. É o casaco do. É o casaco do mundo metalóide, cara. Na verdade, é um paletó. Só que ele usa como sobretudo. Cara, mas vem que tá. Eu não lembro nem do Shocker. E nem do Carnage nesse jogo, cara. Mas, eu vou te explicar porque, você nunca passou da primeira fase de cada personagem, né? É o veredito final. Eu nunca vi nada mais do que a primeira fase. De todos, cara, os eu ia perguntar se esse era o Carnage, porque tem peitos ali, cara. Na imagem. Ah, é verdade. É, deve ser a Carnage, sei lá. Carnage. Eu vi a fase. É a marcha de carro, é isso, cara. Não, acho que eu passei a primeira de todos, a primeira só. Não, eu só consegui passar a primeira do Homem-Aranha. Todas as outras eu morri antes de conseguir chegar perto do final, tá ligado? Tipo, a segunda do Wolverine é ele tentando enfrentar o fanático. Sim, ele correndo. Ele correndo e eu nunca soube como é que passa. Eu também não. Nessa eu cheguei. Eu nunca consegui passar a da Tempestade, a do Gambit e da do Ciclope. Eu só passei da do Aranha a primeira vez. Porque essa do tutorial, tinha lá indicando pra onde você devia ir. Era só você pegar a merda do bagulho lá. Aí depois dessa você ia pra segunda. Tinha o Estilo de Aranha, pra te ajudar. E é bizarro, depois dessa ia pra segunda fase do Aranha, que era meio que numa construção, assim. Nessa já morria, já começava a morrer com todos os outros heróis, tá ligado? Esse pau nunca viu o final bom desse jogo. Nem tem, tá ligado? Final. Só o maluco lá do speedrun consegue ver. Tinha mais de um final esse jogo? Então, não sei, cara. Porque eu nunca consegui passar das primeiras fases, tá ligado? No máximo o Wolverine que eu cheguei na segunda. O que eu consegui terminar foi isso aí que eu consegui passar. Só passei a primeira. Cadê? Deixa eu procurar aqui, ó. Enquanto isso. PJ de Cesare, Spider-Man. Mas aí, cara, em 94. Aí em 94, sim, a gente teve o Spider-Man and Venom, Maximum Carnage. Que era foda pra caralho. Ah, esse era muito da hora. Ele era difícil, tanto que eu só consegui terminar ele anos depois em emulador, tá ligado? Não, ele é fudidão, mano. Nunca cheguei no final. Cara, e emulador, eu penei também, cara, porque tu enfrenta o Carnage, sei lá, umas duas ou três vezes, assim, antes de conseguir matar ele. Tá ligado? É super difícil, cara. Esse dava pra jogar de dois ou não? Não, esse não, esse ainda não. Ah, esse, tá, era o próximo, tu tinha uma fase que tu escolhia entre ir com... O Aranha ou... O Aranha ou o Venom, né? O Venom. Ele tinha isso, mas... Ah, é porque eu confundo os dois, porque é a mesma engine, né? É igual, cara. Acho que até os vilões são igual, porque ele era um beating up, né, velho? Mas só que dava pra jogar de duas pessoas, não é? É, e esse do... Só que, cara, eu me amarrava porque eu tinha essa edição, né, cara? Acho que eu tenho até hoje, eu devo ter lá no porão lá. O formatinho você tá falando, né? Isso, Carnificina Total. Também, eu tinha Carnificina Total. Eu achava muito foda, mas tipo, aquela história é ruim, tá ligado? Mas não, era mó legal. Eu reli, cara, ela é mó da hora, mano. É um, tipo, é pancadaria do começo ao fim, né, cara? É só o que acontece, né, velho? É pancadaria e tiro e bomba. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, cara. Mas era legal no jogo, porque ficava passando os quadrinhos, né, cara? Daí, tipo, Carnificina fugindo lá do manicômio. As CGs, né, do jogo eram tudo... Uh-huh. A história era tudo pelos quadrinhos. A música aquela do Green Hill também, cara, era foda pra caramba, né, cara? O nome da música é Maximum Carnage mesmo. É muito, muito foda. Difícil, difícil pra caralho. Era difícil, cara. Tu pedia ajuda pros... Tinha aqueles iconezinhos que tu pegava pra pedir ajuda pros heróis, né? Vinha o Capitão América, vinha a Flama. A minha lembrança, a maior lembrança desse jogo, eu a primeira vez que eu joguei, tá ligado? Eu tava tomando um pau pra aqueles gangsters de rua, assim, tá ligado? Mais fraco. Sim, né? Tipo, da segunda fase, assim, tá ligado? Era puta, puta difícil. Aí eu pensava assim, vou ficar parado aqui, grudado na parede, esperando o momento certo. Aí parece que veio, tipo, aquelas minas, tipo, um gangster um pouco mais forte. Ela dava uns pulos e me acertava, e me matou. Ah, mano, tem que recomeçar tudo. Eu fiquei parado aqui, essas minas vieram, velho. Pô, eu fiquei super chateado, mano. Fudeu. Eu mandei depois o vídeo do speedrun aí. Ah, beleza. Vou botar no post aqui. Falou pro 94, né, cara, mas antes disso saiu... Esse aqui acho que é um dos melhores jogos do Homem-Aranha, que eu acho que é um dos que mais capta, assim, o negócio de ser do Homem-Aranha, né, cara? O Homem-Aranha contra o Rei do Crime, do Mega Drive. Cara, eu joguei esse jogo. Legal. Puta, velho, o gráfico dele é muito legal, não, cara. Não vi, velho. Cara, é muito bom esse jogo. Não. E tem todo o esquema de você ter que tirar as fotos do vilão pra ter grana. Caralho, pra comprar teia. Que da hora. Ah, porra, Zé, eu tinha esquecido a existência desse jogo, cara. Agora eu olhei assim o gráfico dele, eu lembrei que ele era muito bem feitinho, cara. Esse jogo é um dos melhores do Aranha de todos os tempos, pelo que você tá falando, então, cara. Uhum. Sim, cara, porque é muito cada bom, cagada, cara. Maluco. Ah, porque eu não lembrava dele porque ele não saiu pro Super Nintendo. Faz sentido. Cara, tá vendo essa última tela aqui que tem ele contra o Rei do Crime, né? Aham. Uhum. A Mary Jane ficava pendurada em cima de um tambor de ácido. E você tinha que fazer um esquema tenebroso pra evitar que ela morresse, cara. Que é o final ruim também do jogo. Mas a pergunta que não quer calar, quebra o pescoço ou não? boa pergunta. Agora eu lembrei, cara, esse jogo é mesmo. Esse jogo tinha um gráfico bem legal, cara. Tinha. Você podia ir na casa dele você tinha um tempo contado pra vencer o jogo. É porque acho que o Rei do Crime tinha botado uma bomba atômica em Nova York e tinha acusado o Aranha, coisa assim. Aí ele tinha que pegar a chave pra desarmar com ele. Mas o roteiro é muito escroto, né? O Homem-Aranha é o herói que salva a porra de Nova York todo dia. De repente, ele bota uma bomba e acusa o Homem-Aranha e todo mundo acredita, tá ligado? Cara, isso que acontece no universo Marvel normal, né? Você tá ligado que o editor de um único jornal acusa o Homem-Aranha de ser vilão e todo mundo acredita nele. É. O jornal isso, mais lindo. 50 anos. Mas esses nova-iorquinos são uns bosta mesmo, né, cara? Tá ligado? Tem um problema. Tem uma diferença, é porque ele tem um bigodinho de Hitler e as pessoas ficam com medo. É. Tá vendo que eu tenho aqui Invasion of Spider-Foes logo depois de Maximum Carnage? Eu fui procurar a capa, velho, do jogo. E, na boa, é o Bagley. Se tu clicar no link da Wikipedia, ele te abre o... Abre lá? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar, eu passei a capa aí. Tá, sim, é o Bagley, certeza. É o Bagley, o cara... Cadê? Deixa eu ver. O cara não mudou o traço, velho. Ah, é o Bagley. Ele ainda desenha assim hoje, cara. Só tá mais anos 90, né? Mas é o Vago. É. É. Ah, não, nossa, merda. Tio. Esse eu não lembro, cara. Tipo, vou até ver um screenshot também, dele. Esse eu não vi também, cara. Esse é o Homem-Aranha Ultimate, velho. É. Tá o meu Ultimate mesmo. Assim, mas eu não lembro desse jogo, não. Eu acho que eu não joguei. É bonitinho o jogo até, cara. Não consigo achar nenhum screenshot. Nossa, mano. Tem o Speedball, eita, cara, de assist nesse jogo. Tô vendo tem o Punho de Ferro, mano. Cara, esse aqui eu acho que ele é baseado. Ele talvez seja baseado naquele desenho dos anos 90, cara. Eu tô não, acho que não. Pode ser. Será que não? É, não, pode ser, porque tem o All-Star Smith, é, né? É, porque eu tô vendo porque eu vi o All-Star Smith ali no jogo. É All-Star Smith. Ele é esse magrãozinho aqui, ó, que ó, eu acho que ele só ficou assim naquele desenho do Homem-Aranha, por isso que eu tô achando que é baseado. É esse aqui, ó. Deixa eu me ver, peraí. É, aí pegaram... Tô clicando. Deixa eu clicar. Acho... Esse aí eu acho que eu joguei. Qualquer... Eu acho que eu joguei esse aqui. Pera, é isso mesmo, boneco... Ele fica assim no filme, no desenho, aliás. Nossa. Smite. Eu não que é o cara que criou esse cara. Um Esmaga-Aranha aí. Eu não conheço esse maluco, não. Eu não lembro dele no desenho, eu acho. É, ele era um que ficava numa cadeira de roda. Ele ficava numa cadeira de roda, cara. Isso. Não lembro. Depois ele ficou desse jeito. Ah, agora eu olhei aqui, cara. Esse aqui eu já joguei também. Ah, tem o Punho de Ferro, tem o... Esse eu não joguei. Então o Homem-Aranha Red Neto. É. O Homem-Aranha Red Benz ali, ó. O Zete mandou uma imagem. Não, o Edson mandou. Ah, eu sei quem é esse cara. Lembrou, né? Lembrei. Ele ficava na cadeira de roda, daí ele depois se transformou. Mano, eu lembro que eu via muito e eu falava: esse cara tem o cabelo do Chitãozinho Chororó, mano. Enquanto eu assistia isso, tá ligado? E esse era o desenho do Aranha Bombadinho lá, cara. É, nesse momento esse desenho tá ficando muito ruim. É. Eu tô começando a lembrar da dublagem com o Atrevido e o Punidor, me chamam Punidor. A dublagem é mais cagada que já fizeram. Não, mas cara, a dublagem era incrível, vai, você pode... Não, eles mudaram o nome do Justiceiro 3 vezes no mesmo episódio, tá ligado? Ele é o Punidor, ele é o... Tipo, tem um nome muito escroto, assim, que eles dão, depois eu vou tentar lembrar. E o Demolidor é o Atrevido. O Atrevido. E o Audacioso. Audacioso. Nossa, véio, é muito idiota, cara. Ah, é. Então aí... também teve esse aqui, ó. Que é Homem-Aranha ou Arcade. O videogame. Ah. Que tinha a equipe do... Ah, esse era que o Namor soltava poder elétrico, não era? Exato. Ele tem poder elétrico mesmo ou é o pessoal do jogo tem que deixar ele mais interessante? Apareceu uma única vez. Ah, tá, então só tentou deixar ele mais... Ele tinha os poderes de todos os animais marinhos. Ah, ele tinha o da Enguia. Da Enguia. Ele tinha o do Baiacu, que ele ficava inchadão. Gordo. Que equipezinha de bosta, cara. Eu ia dizer, sim, cara. É a equipe mais bucha de todos os tempos, mano. Que equipe é essa, cara? Gavião Arqueiro, a Gata Negra. Homem-Aranha e o Namor, né? Só Homem-Aranha e o Namor, o resto... São as pessoas que nunca ficaram na mesma sala, cara. Exatamente. Eu tenho que procurar um jogo aqui, cara. E essa aqui, cara. Cadê? Aqui, achei. Essa aqui foi a primeira vez que eu vi o Venom nessa cena. Ah, desse jogo mesmo? Desse jogo. Olha ali em cima, rapaz. Eu nunca tinha visto o Venom. Aí eu pensei, caralho, que porra é essa? Eu tinha visto o Homem-Aranha com o uniforme preto, né? Que eu tinha o bonequinho lá do Guerra Secretas, né? Claro, uhum. Eu tinha. Mas eu não sabia do que vestia o Venom, cara. Pensei, caralho, que negócio é esse, cara? O Homem-Aranha com a bocona gigante. E chama Venom por algum motivo? O que está acontecendo? O que aconteceu com o Homem-Aranha? Aí ele era personagem. Ele era inimigo secreto naquele jogo do Mega Drive. Ele tá de fraldão, cara. O Brock ali, ó. Ele tá sempre, cara, ele tá sempre com esse fraldão quando cai o A alternativa ele tá sem, né, cara? É, você deve pensar, cara, ele exige fazer tanto esforço que não dá nem tempo de ir no banheiro oficialmente, tá ligado? Tem que usar a fralda pra garantir. Eu achei que o simbionte sugava tudo, tá ligado? só deixava a fralda por pura misericórdia, né, pelo maluco, assim. Aí depois... Peraí, acho que eu achei aqui. Quer dizer, eu fechei agora o link. War of the Gems, eu quero ver que... Ah, War of the Gems era aquele que escolhia vários, aquele era porra, aquele era foda também. De 96, cara. Em que ano que a gente tá? A gente tá em 95. A gente tá em 90. Agora eu entendi. O Namor usando o poder do Baiacu. Cadê? Eu entendi, Edson. Mano. Pra mim só parece que o desenhista desenhou muito mal e eles usaram isso depois pra justificar, tá ligado? Não, cara, não. Ele usou isso mesmo umas duas vezes, cara. O Hulk deu um abraço assim de. Um abraço de urso nele, né? Cara, ele eu vou usar o poder do Baiacu para mim. Meu Deus. Ai! Cara, antes do que tu falou, teve o Venom. Aí sim, esse era o que dava pra dois, né? O Separation Unshite, né? Unshite, a Next. Eu falava Next, tá ligado? Next. Eu não sei o que eu ia dizer. Eu sei também, cara. Spider-Man, Venom, Separate. Porque eu tinha essa história também, cara. A história é que os caras capturam o Venom e arrancam lá um pedaço de simbionte e criam e fazem umas crias dele, tá ligado? Aí ele... A saga do clone do Venom. É uma saga do clone do Venom antes de ter existido a saga do clone, eu acho. Cara. Não, foi antes da saga do clone. Foi depois do clone, mas antes da saga do clone. É, foi antes da saga do clone, cara. E daí. Seis milhões. É, e aí tu tinha que. Aí tu podia usar o jogar de dois lá e tu ficava mais. Cara, tu ficava mais batendo no teu amigo do que. só de sacanagem, né, cara? Cara, e o que era engraçado, velho, era que assim, o cara que pegava o Homem-Aranha se ferrava. Porque quando tu se grudava na parede, o Venom se grudava, ele ficava por cima do Homem-Aranha, tá ligado? Então, o cara que pegava o Homem-Aranha, né? O cara ia pra parede pra pegar tipo uma vida que tava lá em cima, o outro que tava com o Venom subia em cima dele. E pegava. E quando tu fica apertando o B, ele meio que fica assim, tipo, se soltando e grudando, soltando e grudando. Ah, então, assim, ficava simulando um estupro na porra. Parecia que o Venom tava carcando o Homem-Aranha. E se o Homem-Aranha apertasse também era pior, cara, porque daí ficava parecendo que ele tava metendo e se o Homem-Aranha se soltava da parede e pegava de volta assim, tá ligado? E aí, cara, todo mundo perdia a porra das vidas porque ninguém, quem tava com o Homem-Aranha nunca queria ir lá buscar, tá ligado? Na parede, pro outro não zoar. Cara, o que eu lembro era que veio era aquela fita, não, deixa que eu mato esse cara aqui, não, esse cara é meu, que sei lá o que, não, vou matar, e começa um bater no outro, você matou meu cara, você bateu no último nele, era meu, e os caras ficam se matando, tá ligado? Que a ideia, o certo era, cara, o certo era só os dois ficar um de costa pro outro, velho, pronto, tá ligado? O certo que a gente sempre tentava fazer, tipo, nos Final Fight da vida, nos Double Dragon. É. Um cuida da frente. Você fica em cima da tela, eu fico embaixo da tela. É. Ou um cuida da frente, das costas, e um cuida da parte de trás. Ponto. Mano, nunca dá certo. Um filho da puta sempre pega o cano e vai dar canado em você, tá ligado? Você fala, mano. Porra, aquele frango no lixo era meu, porra. O frango do lixo é a melhor passagem de todas, cara. Tô com uma fome, revira o lixo, vai pegar a porra de um frango pra comer, né? Esperar a vida, né? Que coitado dos mendigos, né? Eu já vi uma tirinha uma vez, cara. Era um mendigão assim achando um frango. E aí quando ele achando um frango, quando ele vai comer, passa o gás e dá uma voadora nele e põe o frango no mendigo. Eu mandei imagem com todos as crias do Venom. Que era a tela de game over do jogo, era 5. Ah, tá. Você pode ver que nessa época já. E aquele Carnage mulher. A produtora ali, tem umas manchas de vidro. É, então, era um dos seis. Era uma dos filhos do Venom, dessa história. Essa Carnage mulher, ela ainda dura bastante tempo. Uhum. Que... É a única que dura, assim, depois. É, porque na história em quadrinho foi. Tipo, foi duas edições, tá ligado? É. E só. Eles morrem tudo. E eles morrem tudo, gente. Eles acabam rapidinho, velho. Essa mulher carneja aí, ela dura pra caralho. Nessa época já estão dando a merda, né, cara? Os capistas, né? Ah, não. Depois do Bagley, né, cara? Foda-se. Ah, eu vi que aquele lá do Retorno do CC Sinistro lá que vocês falaram é uma montagem de uma obra de uma coisa lá do Eric Larson, né, cara? Porra. É. Cadê? Aqui. Essa aqui, né? E a do Larsen. Tô tentando achar a imagem da capa lá que eu falei melhor, mas só tem qualidade ruim. Talvez é porque a capa seja muito ruim. Ah, pior. Fizer uma montagemzinha lá. Fizer uma montagemzinha maior. Já tu nos olhos do Homem-Aranha, era isso. Cadê? Eu não vi a montagem. Ah, ficou maneira, cara. Ficou, até que ficou bom mesmo. Legal. Aí, deixa eu ver aqui. War of the Gems, hein? Porque o Homem-Aranha aparece Gems. Lá. É que era legal, cara. Eu só quero falar, porque eu acho que eu já devo ter contado essa história. Não sei se contei em podcast, mas eu era burro, eu não li a história. Então, eu nunca cheguei a jogar o jogo. Eu só joguei a sala de treinamento, tá ligado? Que era o modo de luta. Tinha contado em algum. Tinha contado, cara. Aí, velho, eu peguei, né? E depois esses dias eu vi a ROM e falei, nossa, esse jogo era maneiro. E eu só tinha jogado a porra do treinamento. Aí eu vi, caralho, mas como assim? Eu não lembro dessas fases. Depois que eu descobri que era só a parte de treinamento, eu, nossa, que burrice. Daí tem uma. Depois de, sei lá, 20 anos eu consegui. Não, 20 não, foi muito. Depois de uns 15 anos eu consegui descobrir que. Um dos jogos que eu mais gostava, eu só joguei em treinamento essa bosta. Ah, é. Você sempre teve, né, cara? O nego ficou me zoando porque eu levei 15 anos pra descobrir que dava pra usar o código 30 vidas do contra. Mas, Wish, a diferença é que eu descobri, quando isso aconteceu, eu tinha, sei lá, 8 anos, você já tinha 40, né? Eu já devia saber disso. Mas o. Mas Story of Gems era legal, cara. Tipo, eu lembro que tinha o Bruce Banner lá, que era, já era o Hulk, que já era com a mente do Bruce Banner lá, né? Olha a capa que eu mandei. O braço esquerdo do Hulk, na mão esquerda do Hulk, ele só tem 4 dedos, velho. E o último dedo dele é deformadaço, olha. Que bosta. Caralho, que errado. E a capa é muito ruim, velho. Muito feia. O jogo era massa, cara. O jogo era muito da hora. Como é que tu vai saber que o jogo é da hora, seguido? Só jogou o treinamento? Não, eu joguei depois, né, velho? Posteriormente. É, porque isso aí a Capcom fez porque não dava pra colocar o Marvel Super Heroes no Super Nintendo, né, cara? É, cara. Foi por isso mesmo. Ou seguir o Hulk tem os 4 dedos? Sim, 4. Tem, mas tá deformado. Sim, mas não tá deformado, não. É a posição, ó. Ah, tá. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tá. Nossa, é, cara, você não ajudou em nada, Edson. Você tá ligado, né? O que é aquela mão do Hulk? O que era aquela mão do aquela coisa verde? Mano, olha o pé esquerdo do Hulk. O pé, cara. Caralho. Nossa, mano. Atarrada. Caralho, velho. Que desenho de pé. É mesmo, cara. O Edson falou certo. Ele tá puxando um ranho foda, cara, pra dar. Tá com. Aquele que o cara puxa com a boca fechada, sabe? Que ele... Nossa, mano, que. Pronto, mano. Nossa, esse desenho tá muito bizarro, cara. Tá ele muito. Parece que tá derretendo, tá ligado? Mas como cai fácil. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com a porra do pé dele, eu não consigo parar de olhar. Ó, e ele não tem pé direito, ó, não tem perna direito, some ali no meio do mundo, olha. Nossa, velho, que. Mano, olha o tamanho. Velho, o Wolverine tem 62 centímetros de altura, cara. Olha o tamanho dele. Mano, a perna, o cara dele. Tá com o braço aqui, cadê a outra? O cara tá com o braço aqui com a outra perna lá na frente, meu Deus. Não tem perna esquerda. O Wolverine também não tem perna esquerda, cara. As pessoas são todas pernetas nesse jogo. O Capitão América também não tem perna, só tem uma perna. Teoricamente era pra estar tá saindo do bagulho, mas muito esquisito, cara. Caralho, a gente joga com pessoas pernetas nesse jogo, velho. São deficientes, cara. Eles não dão voador, eles não pulam também, só andam tropicando lá. Eles andam só titando, né? Nossa, que bizarro, maluco. É, pelo menos. Ah, mas isso, o Wolverine tá baixinho, né, cara? A gente acostumou com o Jackman e como ele desenha o Wolverine agora, que é grandão, né, cara? Ele tá gordo, o Wolverine, velho. É da tipo, cara. Ele tá gordo também no peito dele, aquilo é gordura, não é bomba, não, mano. Tá arracado. Ele tá estranho no outro que o Edson passou, cara. Do, olha, final do jogo. Nesse que o Edson passou. É o torzinho, cara. Véio, todo mundo tá parecendo que tá cheirando, tá ligado? O ar assim, tá ligado? Parece que aquilo ali são as narinas. Nossa, do Homem de Ferro. Olha o sorriso do Hulk. Que foda. Olha o sorriso do Hulk, cara. Isso é o final do jogo, mano. Caralho, sorriso do Marotão. Eles estão cheirando as gemas, cara. Que isso, cara. tudo isso por drogas, cara. Um jogo. Um jogo, cara, que bizarro, cara. Velho, um jogo inteiro só foi em busca de drogas, tá ligado? Na boa. Todo mundo nessa posição sorrindo, se alguém escrever em cima assim, Bukake. É. Caralho. Nossa, cara. Esse jogo é melhor do que eu pensava que fosse. É. O Hulk usa cinto, cara. Olha que legal. Sério? Eu não reparei. Ali, ó. Deixa eu ver. Estaria do lado do mamilo do Wolverine. Esse era o Hulk racional, cara. Esse era o Hulk racional. Ele, a calça podia cair, né? Faz sentido. Esse ele tinha a mente do Banner, então ele sabia que tinha que usar. Ele tá usando esse cabelo de funkeiro, ó. Ele tá usando o cabelo raspado dos lados e quadradão em cima. Que hoje é moda. Uhum. Olha ali, cara. O Hulk lançando moda. 96. Mano, o capitão é o capitão do Life. Olha onde tá a porra da estrela que era pra ficar no meio do peito. O capitão do Life, cara. Wolverine também, cara. Todo mundo. É, mano, o capitão, a estrela tá no peito esquerdo dele. O resto do peito direito não tem porra nenhuma de símbolo, velho. Olha isso. Certo, ele tem duas estrelas, tá ligado? Um em cada mamilo. Tá ele é tão bom, né? O Homem de Ferro tem... Eu tenho que fazer uma montagem do Capitão com uma estrela em cada peito. O Homem de Ferro tem a porra dos músculos definidos na armadura também, cara. Que bizarro. Putz, esse é o do Leipzig, tá ligado? Caraca, mano. E o... Olha só, na última observação aqui não tem nada a ver. Cara, o Hulk não tem mamilo, velho. É nada, eles photoshoparam, tiraram o mamilo dele, cara. Cara, o Hulk tá com 3 bíceps, velho. Isso é o de. Tá muito bizarro o desenho do Hulk, velho. Cara, isso aí passava tão rápido quando tu virava o jogo que tu nem conseguia notar. Mas os bonequinhos se mexendo, eles eram normais, cara. Não era bizarro assim. Não, porque o sprite na tela era normal. Esse desenho é tipo. Pegaram e falaram pro estagiário, faz o final do bagulho. Desenha aí, essa porra. Termina aí. Ele tem certeza? Tem? Não, é nóis, cara. Relaxa. Cara, depois desse aí, velho, eu acho que eu só fui jogar mesmo. Eu acho que, não sei se vocês também. O do. Aquele que saiu pro 64 e pra Play, cara. Ah, isso era muito da hora. Spider-Man mesmo. Uhum. É o do filme, né? Não, é do filme. Não. O do PlayStation, este. É, o que tá. Jogava no 64. Né? Aquele que você podia botar cheat code lá. Esse que tu. Pode botar cheat code em vários, cara. Mas esse é aquele que tem o Octopus Carnificina. Fudido, filho da puta, nunca passei dessa fase, velho. Era a última, né, cara? Era a última? É a última. Eu entregava os pontos, cara. Eu chegava nessa fase, final chega, pra mim acabou. Não, já tá bom demais. Tá bom, aí, olha que imagem escrota aí. Pera aí, deixa eu ver. Troço fudido, cara. Eu leio. Nossa, cara, tá, parece um bolo de carne, velho. Ele era bem difícil, cara, mas não chegava a ser impossível. Era difícil pra caralho. Eu não consegui terminar essa porra. O problema desse jogo, cara, desse do 2, né, que é o Inter Electro, que era basicamente, era quase o mesmo jogo. É que, velho, mano, tinha aquelas porra daquelas fases que tinha tempo, que era corrida, que você tinha que chegar num lugar. Nossa, era isso é muito chato. Eu odeio. E tinha aquelas fases que era uma visão toda diferente, que você tinha que ficar fugindo do helicóptero, subindo, assim, tá ligado? Ou descendo um lugar. Mas esse jogo era muito legal, cara. Era muito da hora. É nesse ou no 2 que dá pra você botar os... Você botava lá os nomes lá e eram os uniformes diferentes, cara. Era nos dois. Porque no 2 você pegava o uniforme também, só que eu acho que era por pegando os colecionáveis, as revistinhas, tá ligado? Não, mas você podia colocar o cheat code que destravava tudo. Era Ionex no primeiro, que era Stanley ao contrário, e no outro era Outmay. Explosão. Cara, os uniformes eram foda. Ele dava poder mesmo, cara. Ele não era. Sim, cara. Eu usava o Homem-Aranha Cósmico lá, tá ligado? O Capitão Universo. É, esse tipo. Tinha uma vergonha também. Então, eu colocava o uniforme que eu queria e os poderes que eu queria, entendeu? O Edson era colocava. Cheio dos códigos. Sim. Nossa, olha, era o uniforme negro com teia infinita. Cara, alguém... É, o uniforme negro, ele era foda. Existiu isso aqui na história ou é só bonequinho mesmo? Só que abaixando sua energia. Ó, o Liggs. Acho que tu mandou o mesmo que eu acabei de ver aqui. Não, nossa, foi o que eu acabei de ver aqui, cara. Que isso, mano? O Hulk? Ah, isso aí é uma história. É, tem uma história. Nossa. Que todo mundo vira Hulk. Inclusive o Deadpool. Melhor Hulk de todos os tempos. É, isso acontece no Supremos lá do Mark Miller. Cara, isso aconteceu duas depois vezes do Homem-Aranha. Todo mundo vira o Hulk. Tem essa história aí que o Godot disse, e tem uma anterior que um cara injeta a energia do Hulk no Homem-Aranha, sabe por que razão, ele fica igualzinho. Aconteceu duas vezes com ele. Esse era bem legal, cara. Só que, tipo, a câmera não ajudava, né, velho? Não, era muito ruim. Tu tava numa parede, tu ia pro teto, nossa, cagava todo. Quando você faz os negócios muito rápido, tá ligado? E uma coisa que era tenebrosa era a teia, que você grudava a teia na porra da nuvem, cara. Você tava no meio do deserto. Tava andando de teias, tá ligado? Tipo, você tá louco, mano. Não, eu tô imaginando, aquilo ali deve ser um futuro apocalíptico, né, cara? Porque não existe chão. Se você cai no prédio, você morre. É, cara. Futuro dos Jetsons. É. Exatamente. Puta, eu tô vendo um... O jogo é muito doido, cara. Jogo tô vendo muito... um screenshot que o cara tá no ar aqui, cuidado. Deixa eu mandar pra vocês aqui. Esse jogo ele é meio quebrado, cara. Pelo menos o 1. O 2 eu não lembro, mas o 1 ele dava muito bug. Era bem bugado. O que tá acontecendo? O cara tá na parede? Nossa. Tô vendo o Homem-Aranha fazer uns... Você tá flutuando nessa merda, cara. É, cara, ele tá na parede, na verdade. É, ele tinha que estar na parede, cara. É. Um glitch só o bagulho. E esse, o do Enter the Electro, eu não cheguei a jogar, cara. Ah, eu joguei. Ele era tipo... O que eu gostava muito é porque ele tinha muito colecionável. Você podia ficar voltando as fases a milhão pra poder pegar tudo que você deixou de pegar, tá ligado? Uhum. Era muito da hora isso. Então eu lembro que ele era meio mundo aberto, pelo menos o 2, né? Você conseguia dar umas viajadas pela cidade. Sim, ele era bem melhor que o. Uhum. E você conseguia pegar os negócios. Eu lembro que tinha um lugar lá que tinha uma gangue lá que você dava uns pau nele e tinha uma quadra de basquete. Eu pegava a bola e ficava tentando arremessar pra fazer cesta, cara. Bizarro. É, e aqui já não rolava já a teia no ar, cara. Tem que acertar realmente. Não, rolava sim. Rolava, cara. Ou é no 3? No 3 que não rolava. Não, cara, isso aí é mais. Isso são, é mais pra frente. Esses do Play 1 era tudo a mesma bagunça, cara. É, eu também Começou acho. Começou a mudar com aquele do. Com o jogo do filme mesmo, que ficou decente pra caralho, assim. Ah, o jogo do filme, o primeiro. Eu sei que teve o primeiro, foi. Puta, nem foi sei. Eu nem joguei, eu joguei o 2. O 2 era muito bom. Daí que tá, cara. Então, a versão do PC era cagada, um nojenta, filme, assim, cara, era nojento, sabe? O que tinha de foda no do Play, não tinha no do PC, tá ligado? Ele não era nem mundo aberto, assim, era cagado demais, cara. Era nojentésimo, cara. É, foi o primeiro de 2002, eu acho, meio próximo ao filme mesmo, né, cara? E ele é curtinho até, sabe? É um jogo curtinho. Olha aí, tipo, ó. Mais gente fazendo a mesma coisa que eu, ó. Jogando coco, não era nem bola de basquete essa merda. Nem parece um bola de basquete na cesta, ó. Spider-Man 2 cesta. Tipo, cara, é um coco essa merda, cara. Ele carrega igual um coco mesmo, a bola de basquete. Não precisa carregar assim, mano. Pior que bosta, né, velho? Mano, eu ficava só pela vibe arremessando na cesta, tá ligado? Oh, mas eu mandei aí, ó, só que tá o Capitão Universo. O esquema que eu fazia. Força aumentada, invulnerabilidade e tem infinita. E tem infinita, cara. O uniforme negro. Botar o Homem Vergonha com essa. O Homem Vergonha só tinha um cartucho de T. Do uniforme negro ele tinha até infinita, mas perdi energia. Do 99 ele era mais forte, uma coisa assim. Nossa, eu nem lembro. O do. Isso, cara, o Spider-Man 2, eu lembro que. Eu acho que o do Play, cara, ele era até. Ele era todo mundo aberto, né, cara? Isso aí era isso, né? Era. Pois é, eu acho que nem isso tinha na versão do PC, cara. Era super cagado, era aquele que tinha. Não sei se na versão do Play tinha também. Tinha onde tu tinha que mirar, assim, né? Tinha as. Sim. Tava sempre errado. É. Não, mas essa era a versão do PC, né? É, a versão do PC era a versão ruim, do Play era muito boa. Tanto que por muitos anos foi o melhor jogo do Homem-Aranha que eu já vi, tá ligado? Ah, sim, sim, por muito tempo, cara. Uhum. E é um dos melhores até hoje. É um jogo incrível, assim. Só que era pra Play 2, né? Era meio fora de mão. Você não tinha um Play 2 e tal. Você era quebrado, igual todo mundo aqui dessa conversa, basicamente. Você tava meio fudido. Olha, 2 minutos e 40 que eu passei, ó. Dá pra ver como é que é o esquema. Eu tô vendo aqui que o Homem-Aranha aqui tinha o sovaco de teia, cara. Sim, tinha. Que era uma parada legal, por, cara. Por que rolava isso na história, por sinal? Ah, mas no design original do disco eu tinha sovaco de teia, cara. Sabe por que ele fez? No original, sim. Acho que era supostamente pra ele dar uma planada no ar, assim. Ah, nossa. Tá bom, então. Tá bom. Uhum. Ah, a Mulher-Aranha usa isso, cara. É. A mulher. E pior, ela voa. Mas o dela não é ela um sovaco. É dela ela realmente voa. De um papel celofane. Que é nossa, muito é isso aí que o Edson passou por ter muito cagado mesmo, cara. Nossa, a gente conseguia ter o melhor computador do mundo, o FPS lá no chão. Mano, tá pior que a versão do PlayStation 2 mesmo. Deve ter sido o pior port do mundo, cara. Foi, cara. Foi o port mais cagado que já fizeram, cara. Era nossa, terrível o jogo. Terrível. Eu não entendia por que as pessoas elogiavam tanto o coisa de não, esse jogo é uma merda, cara. E tipo, não, a galera jogava no Play, cara, e aí depois eu descobri que o jogo era totalmente diferente, meu. É um jogo que era muito bom, e era muito bonito, cara. Era outra coisa, cara. Ah, mano. Cara, eu lembro que eu tava jogando jogando esse jogo, cara, aí chegou na fase do mistério. Depois eu morri pela quinta vez, eu parei pra pensar assim, o que eu tô fazendo? Olha o jogo que eu tô tentando jogar, tá ligado? Exatamente. Comigo foi mais ou menos assim também, eu tava enfrentando o Octopus pela primeira vez, assim, e tu ficava tendo que circundar ele, assim, cara, e aí o cara não acertava de jeito nenhum. Eu olhei assim e disse, cara, por que que eu tô jogando essa merda? Velho, por que que a porra desse jogo, você taca a teia num ponto, no meio do céu, cara? É, cara, é bizarro. É nojento, cara. É muito bizarro. Ele tinha cantado, cara, ele era totalmente... Cara, a fase do mistério, ele fode tudo, ele transforma o mundo num azul, não tem chão, não tem coisa... Cara, essa hora eu fiquei puto. Tipo, por que eu tô jogando esse jogo? Só porque eu baixei, só porque demorou pra baixar. É essa era a vibe, Edson. A gente tinha internet bosta. Tem que fazer render, né, cara? É, aí tu perdia um... Era corridinha atrás do bandido, cara. Pera, gente. Fala, gente. 5 minutos e 10, cara, ele dando uma corridinha assim atrás da van na rua, cara. Ele tá correndo na humilde. Ele tá correndo na humilde, cara. Que porra que tá acontecendo? O cara é o Homem-Aranha, velho. Toca uma teira essa merda, velho. Mas é isso aí, Edson. A gente perdia muito tempo baixando essa porra desses jogos, cara. E se fosse ruim, tu tinha que jogar mesmo. Porque, porra, outro jogo só vai terminar de baixar em 2 semanas. Tem que fazer esse render 2 semanas, pelo menos, cara. É, cara, tu vai ter que ficar 2 semanas, pelo menos, em cima dessa merda até pagar a internet que tu gastou. Cara, na hora que ele tá dando a corridinha, olha o tanto de detalhe que desaparece. Nossa, tudo cagado. Menu sobe, cara. Então... Cara, que jogo horrível, maluco. Eu não lembrava que era tão ruim, mano. É, na minha mente era menos pior que isso, tá ligado? É, cara, é aí que tá, era porque o Play 2 era bom, cara, aí que tá bom. Ah, não, mas eu via do PC, eu lembro que era tenebroso e tal, mas só que eu não lembrava que era tão ruim, pra mim era um pouco melhor, assim, tá ligado? Cara, mano, eu vou baixar esse bagulho pra jogar hoje em dia, só pra fazer um review. Não joga, velho, na boa. Olha se o FPS melhorou, cara. Da última vez era 10 FPS. Eu ficaria com a roupinha listrada fugindo da cadeia. Eu vou colocar um daqueles contadores de FPS só pra ver quanto que fica a média. Nossa, ele bate nos caras, os caras desaparecem, né, na vida, velho. Eles voam e nunca chegam a cair no chão. Tá subindo tudo, cara. Eles desintegram, velho. Pra te ver, meu, o bagulho é muito... Nossa, mano. Velho. O cara não consegue subir no bagulho, velho. Ele não dá pra subir no prédio, velho. Muito beleza, cara. No outro ano a gente teve um dos melhores jogos do Homem-Aranha, que era o Ultimate Spider-Man. Nossa, cara. Esse do Ultimate é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Incrível. Eu nunca consegui uma cópia que funcionasse direito. Nossa, a tua, por acaso, não parava no Rino, às vezes. Ah, não. Cara, acho que ele nem chegava a carregar, cara. Isso umas 3 ou 4. Eu comprei 3 ou 4 vezes esse jogo, cara. E nunca consegui fazer funcionar. Aí tinha lá no camelô, reclamava e te dava outra versão. A mesma versão, né, cara? Ah, vou admitir que as duas primeiras foi. Pô, cara, mas eu consegui jogar o meu super de boa, tanto que eu zerei ele e tal. Uhum. A única merda é que eu não conseguia jogar no mais foda, assim, porque era a versão, o crack, sei lá, que parada que era do jogo lá, era meio zoado, alguma coisa assim, que, tipo, dava uns problemas de textura, às vezes umas texturas ficavam verdes, assim, tipo, uma parede ficava verde, aí eu tinha que botar, tipo, no médio. Mas tirando isso, mano... O jogo era muito bom, cara, era muito de boas. A movimentação dele. Eu jogava no teclado, tá ligado? E era meio ruim jogar no começo. Você tem que pegar muitas coisas. Você tá falando verde, tipo, ficava tipo um papel celofane esverdeado. Tipo um chroma key, ficava tipo um chroma key. Tipo um chroma key. Exatamente. Cara, o jogo deu problema com a minha placa de vídeo. A cidade toda eram quadrados e o chroma key. Não tinha poste, não tinha nada. Não, o meu era inteiro, assim. Quando eu troquei de computador, o jogo ficou assim. É um bagulho que vira, tipo, vira uma questão de honra, que você troca de computador só pra jogar esse jogo que você não conseguiu, tá ligado? Sim, a primeira coisa que você faz, instalar o Ultimate Spider-Man, que já tem 8 anos que eu tentei jogar e não consegui, tá ligado? Pô, era bem... Eu acho que o começo do jogo é no... É na, num estádio de futebol, acho. Mas é da história, chuva, né? É da história do Ultimate, né, cara? Isso, cara. Era bem essa, assim. Pô, era muito legal, cara. Eu sei que mas eu também, eu perdia no... Acho que tinha fase de corrida, né? Corrida com o Johnny Storm, velho. Putz, isso eu odiava. A última corrida, a corrida lá da última medalha lá, mano... Era uma treta pra ganhar nessa merda. Era uma treta. Cara, isso que me indigna nesse jogo, velho. Tipo, eu não quero fazer isso, cara. Eu quero continuar jogando. E eu tô obrigado a fazer, passar essa fase. Você tinha que, era obrigado pra você passar. E eu penei muito, mas eu consegui passar. O que eu achava da hora é que era muito detalhado. Então você ia lá no Central Park, pegar os bagulho, dava volta na escola, no Empire, né, cara, subia no Empire State. Não, era muito perfeito, assim, o jogo. Era mundo aberto, assim, também. Então, isso que era legal. Então, por isso que eu me indignava de ter que fazer essas corridas. Cara, eu não quero correr com esse bosta do Johnny Storm, velho. Eu quero continuar salvando aqui. Eu quero que ele se foda. Eu quero que ele se foda. Pode ir, tá ligado? Deixava ele embora e ia fazer outra coisa. Mas não, tinha porra de tempo pra fazer a merda. E depois que você ganhava, você podia jogar... Você jogava com o Venom, tá ligado? É a mesma coisa que o Homem-Aranha, só que com o Venom. E da hora que ele dava uns pulão... enorme, assim, você conseguia ir na Estátua da Liberdade. Não tinha esquema de absorver as pessoas. Tinha, pra recuperar a vida. Uhum. E uma das fases mais difíceis era quando eu ia tretar com o Wolverine no bar. Porque era um lugar muito pequenininho, não sei se vocês chegaram nessa parte da história. E era era um lugar muito pequenininho, e o Wolverine era muito apelão, dava muito dano, tá ligado? Você tinha que ficar, tipo, fugindo, tacava uma magia, tacava um poder que tirava muito pouco, fugia, e você ficava fazendo isso, tá ligado? Apelando pra conseguir. Wolverine caiu, aproveita. Mas tá louco, né? O jogo era muito bom, cara, muito bom era mesmo. Bem legal, né, cara? O meu travava na parte do Rino lá, cara, depois eu nunca me apaixonei. Era a versão Pirate Bay da primeira semana, né, cara? É, era a primeira... Com o craque zoado lá. Reload. Um dos maiores acertos desse jogo foi apostar no cel shading, cara. Eu ia dizer isso exatamente agora, cara. O cel shading dele era muito... Porque se fosse em 3D, ia envelhecer tão mal, cara. É, ia ser igual o do Play do 64 que a gente tava falando ali agora há pouco. Do Spider-Man mesmo. Ah, mas o Spider-Man 2 do PS2 envelheceu bem, eu acho. Não esse. O daquele que tinha o mesmo do Ender Electro lá. Eu sei. Ah, mas, velho, os caras usavam o bagulho em 32 bits, velho. Uhum. Sabe o que tem 32 bits hoje? É tipo uma retina de um olho de um boneco, sei lá. Mas era maneiro. O jogo ficou foda mesmo, cara. Ficou. Ele tinha um problema com o cel shading no começo, tinha um problema de ser rilhado, né, cara? Mas nem se atrapalhava. É. Ah, mas hoje em dia isso já não me incomoda. Na época, vixe, eu jogava boladaço, cara. E a movimentação dele, cara, pela cidade era muito fluida, muito cara. Era plástico, né, cara? Muito. Sim. Quando você pegava o jeito, como você pular e tal, era você ia de um lado pro outro rapidão. Sim. É, as cutscenes eram meio... Tô dando uma olhada aqui. Era em quadrinho. Era quadrinho, sim. Mas era em cel shade também, né? Sim. Era. Era meio zoado? É mais não. ou menos, cara. Eu olhei aqui agora, achei meio zoadinho assim, mas depois eu vou olhar uns vídeos pra ver se. Joga, cara, baixa o bagulho, deve ter 200 é. Mega. É, né? Isso é verdade. O bagulho tem 200 mega lá, sei lá. Tem nessa. Mas eu levei, sei lá, deu ter levado um mês pra baixar, pô. Era bem isso, cara. Fiquei 8 anos baixando essa merda. Eu demorei mais de mês. Cara, pra chegar na fase do rino lá e o bagulho não andar pra frente. Rafa, que isso, mano. Essa montagem é muito bizarra. Aí, ó. Depois... Ô, Evandro, passar 2 minutos e meio aí, dá pra você ver a... como é que eram os quadrinhos. Ah, beleza. Era movimentação também, cara. Era movimentado. Era movimentado também. Ah, pô. Nossa, essa música do menu, cara. Saudade. Era um. Sei lá, era um eletro. Não sei como é que chama isso. Uma música eletrônica fodida que ficava tocando. Depois desse, cara, o que que teve? Pera aí, deixa eu voltar lá pra lista. Depois do Ultimate Spider-Man. O 3 eu nunca joguei, Spider-Man 3 é baseado no filme também, eu nunca, nunca vi nem ouvi. Não, eu vi imagem, eu vi imagem e era muito bonito. É? É, mas eu não joguei. O Friend or Foe, deixa eu ver se eu vi. Ah, esse era muito bosta, velho. Ah, eu não joguei, cara, eu não joguei. Era um beat'em up dos mais cagados, cara. Sério? Mas era legal que tu... Era legal que tu depois tu usava com os vilões também, sabe? Tu ia... Eu não lembro quem tava envolvido no final lá, mas tu ia passando e cada vilão que tu enfrentava, depois tu usava ele como teu amigo, assim, na fase, tá ligado? Ah, saquei. E aí era legal, e tu, mesmo jogando pra um, tu podia escolher entre jogar com o vilão. Então isso era maneiro. Mas era um, cara, um beat'em up bem simplão, assim, sabe? Bate nos caras e passa a fase e continua batendo, sabe? Não tinha nada demais, assim. Ele era bem simples, assim, não tinha muito nada muito. E... É o que assim, o cara joga e esquece que existiu o negócio. Ai! Eu posso aproveitar, Evandro, que acho que ninguém deve ter jogado esse jogo aí mesmo. Ele é de 2000, ele é 2007, eu já devia ter falado, inclusive, que é do Marvel Ultimate Alliance, que embora não seja só do Homem-Aranha, é um jogo incrível, cara. É. Porra, é muito bom, cara, é muito bom. É incrível mesmo. Eu tenho aqui ele pro Xbox e tal. Só que eu tinha jogado a versão recuperada no PC com todas as DLC, que tinha o Arqueiro, o Capitão Marvel e tal. Nossa, eu piro nesse jogo até hoje, mano. Eu achei incrível. Cara, tinha um que era com o X-Men, não era? Tinha o Wolverine. É Wolverine, não era? Tinha o jogo do Wolverine, que era nessa vibe, e o X-Men Legends, se não me engano. Cara, eu tô tentando lembrar de um, porque eu lembro que tinha um que era com. Era desse mesmo estilo, esse é aquele visto de cima, né? De porradaria. Uhum, isométrico, né? Isso, só que eu acho que era com os X-Men. Tem o do filme do Wolverine, cara. Não, mas não era. Tipo, não era só. Não, acho que era esse. Não, do filme do Wolverine não é só com o Wolverine, é com um monte de X-Men. Extreme Legends, eu acho. Também tem o Legends. Que você cria um outro mutante e tudo. Pode ser, cara. Mas esse, o Alliance, eu tenho no Nintendo Wii, cara. Ah, sim, tem no Wii. Muito legal. Isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E tem o 2 também, que ele conta a história da Guerra Civil. Tenta, né? Dá umas adaptadas, assim. E é muito isso. Bom. Ah, tá certo. O 2 era o da Guerra Civil. Certo, exatamente. Uhum. E, nossa, é muito mais legal que o primeiro, inclusive. Aham. Uhum. Agora o... Pô, terceiro era legal, sempre tinha o Homem-Aranha na minha equipe, cara. Era engraçado, era da hora. E aí eu ficava trocando os outros, assim, botava o Thor, botava o Capitão. Eu botava o Thor, botava a Jean Grey, eu ficava viajando, às vezes eu colocava os bosta, só pra deixar eles no level fodão, assim, e falar assim, nossa, eu sou foda até com os bosta, tá ligado? Futebol, Cavaleiro Negro e... O Vini chora em algum lugar, né? Ele gosta do Cavaleiro Negro ou não? Né? Nossa. Ele gosta de tanta merda, deve ser. Mas bem lembrado, cara. Esse daqui era legal. Eu cheguei a terminar ele. Nossa, massa. Eu terminei 500 vezes. Aí você, tipo, termina uma vez, depois é vai que eu terminar, é que eu terminar algum jogo é uma coisa rara, sabe? Assim, então, é que você usa código, né? E aí fico na cabeça, pô, esse eu terminei. Eu lembro de ter chegado. Mas esse jogo era muito doido, cara. mudavam as roupas também, né? Não tinha altos... E se você tá ouvindo, é porque já parou de vender o jogo e a... online, pelo menos, oficialmente, o jogo e as DLCs dele. Então, se você tá ouvindo, vai lá no Pirate Bay e baixa mesmo. Baixa as DLCs, que, mano, tem um monte de personagem da hora pra caralho, assim. É bem legal, cara. Eu quero ficar alternando as equipes e vendo qual... O Thor, cara. O Thor é muito apelão no primeiro e no segundo, velho. Uhum. E eu lembro que no primeiro tinha um capítulo inteiro que passava em Atlantis, né? Tinha um capítulo que passava na cidade do Thor lá, na terra do Asgard. Thor lá. Uhum, em Asgard. Tipo isso. Nossa, era Eu lembro que jogava contra o Fim-Fum-Fum, cara. Sim. Nossa. Não, e era bizarro. Você começava a dar uns poderes, de repente, acho que você tinha que usar um míssil pra acertar ele numa hora lá. E, tipo, teu herói lá, todo fodido, vai, senta num bagulhozinho, tá com o míssil. Você liga o what? Porque eu não dou poder, cara. Eu tô com Thor nessa merda. Aqui, achei uma imagem aqui. Você falou? Aham, deixa eu ver se é ele mesmo aqui, ó. É um dragão com a sunga, né? Difícil. Ele tá sem sunga aqui, cara. Ele tá pelado mesmo. Contra a moral e os bons costumes. É o novo tipo... Não. Nossa. Tá pelado. Mas você tá vendo? Você tinha que ir nesses canhão aqui de trás, ó, pra atacar um laser nele, sei lá que merda, que dava um dano, assim, na hora que ele tivesse capotado. E tinha o Galactus também, né, cara? O Galactus acho que era o final. Tinha. Eu não lembro se era. Ah, acho que era o final, que depois você acho que desbloqueava o surfista, você vê que ele era muito apelão. Também. Por que o surfista? Como pegava... desbloquear o surfista prateado no jogo? Marvel Ultimate. E o jogo era um filho da puta, porque quando ele faz código, ele não libera todos os personagens. Ele bloqueia todos os personagens pra você, tá ligado? Tipo, você fez código, você não pode liberar todos os personagens, os bagulho assim. É o que você fazia, você fazia código de liberar todos os personagens e o código que você queria, aí pronto. Sei lá, puta. Pois é. Então, deixa eu ver o que a gente viu aqui. Ele teve depois, em 2008, teve o Web of Shadows. Que era da hora. É, eu não cheguei a jogar esse, era bom? Era da hora. Eu lembro que tinha umas fases bizarras. Que você tinha que ficar subindo uns prédios. Eu não sei se a maioria das fases eram assim. E eu não gostava. Era um jogo, estilo de jogo todo idiota. Mas quando você jogava no chão, tretando mesmo, era legal pra caralho. Uhum. E... Porra, é que eu lembro. Que eu lembro depois que eu tenha jogado foi o Chartered Dimension, cara. Sim. Foda. Tô vendo que tem um Toxic City aqui, que é um... tipo um Homem-Aranha. É pro Android, fatal, né? Ah, eu joguei esse do Android, acho que eu cheguei a jogar. O Toxic City, joguei. É, era um beat-up legalzinho até. Legalzinho, no estilo Máximo Carnage, assim. Pô, maneiro. É, era um celular também bem, bem bom. E o Shadow Dimensions lá, que nossa, esse é muito bom. Pô, cara, o Homem-Aranha 2099... Do caralho, cara. E o Noir também. Eu gosto de todas as jogabilidades, mano. É, isso que era legal. Mudava muito de um pro outro, né? Mudava. Bastante, assim, e a personalidade dele mudava pra caramba. Os atores que dublavam também, né? Uh-huh, eu gostava do Homem-Aranha. Gostava do Ultimate, que é o Neil Patrick Harris lá. Nossa, a dublagem tá muito sensacional. E eu adorava a fase do Deadpool, cara. Só que eu joguei a versão recuperada, né? E eu não conseguia nunca enfrentar o Duende Verde no ar, porque. Duende Verde. Porque ele bugava, ele não entrava na sala final, tá ligado? O cara ficava andando eternamente numa parede invisível. Aí eu era um jogo em russo também, né? É da semana do lançamento. Aí eu pensei, filho da puta, vou baixar. Baixei umas 3 vezes essa merda. Todas deu ruim. Aí eu, vai tomar no cu. Não dá pra baixar. Nunca mais joguei. Não dá pra baixar o bagulho recém-lançado. Não dá, cara. Mas ele era sensacional, cara. Pô, eu gostava muito das fases com o 2099. E eu achava legal quando tu caía, assim, que tu tinha que apertar pra... Tipo, caía de um prédio, alguma coisa, tu tinha que apertar os botões pra ele mirar em alguma coisa, assim, na queda e voltar pra onde tu tava. Sim, você ficava desesperado, né? E o jogo era muito da hora. Você não conseguia tacar teia se não tivesse perto de algum lugar pra tacar teia. A movimentação era boa. E ele era em cel shading também, né? Isso. É bom, bom jogo. Muito legal. Eu abri aqui a capa do Web of Shadows, cara. Que capa de bosta, hein? É, o Web of Shadows. É que ele tá com a mão cruzada com o Wolverine e o Venom. E o. Nossa, eu achei bonita, cara. O desenho é bonito, cara, mas a composição é escrota, né, cara? Esse Wolverine e esse Venom nas mãos dele, cara. Que ah, os caras. Sem criatividade nenhuma, né? Ele tá com a cara de. O que eu tô fazendo aqui na mão do. Homem-Aranha? What the fuck? É, o cara faz assim, um Homem-Aranha enorme, bonitão e tal. Aí o cara, tem que colocar o Wolverine e o Venom na capa, cara. Ah, onde é que eu vou colocar ele? Ah, não sei, cara. Põe na mão. Caralho, velho. Aí tem uma outra versão aqui que tá com mais coisa atrás dele aqui, além do. Eu lembro que nesse jogo a gente lutava contra o Wolverine. Eu não sei se a gente usava ele. Eu acho que usava ele também em algumas missões. Em alguma fase. Eu tô vendo ele aqui de Venom aqui, o Wolverine. É, uma imagem aqui agora. Ovo, Venom? É. Vixe, altas bagunças, velho, tá louco. o Chartered Dimension é um daqueles que eu baixei e nunca terminei de jogar. É, porque isso eu nunca consegui. Provavelmente eu baixei outra coisa pra jogar também, viu? Não, eu não consegui por causa do torrent, maldito. Do torrent. O meu travou, mas eu. Tipo assim, eu já tinha cansado do jogo. Ele é um jogo muito bom, mas ele fica repetitivo. Né? É porque, velho, ele fica repetitivo quando a gente jogava, tipo, 4 horas dele seguidas, assim, tá ligado? Eu jogava 6 em média. Então. E disso, mano, você não aguenta. Eu ficava repetindo as fases pra ficar ganhando ranking alto, pra deixar todas no ranking máximo e conseguir comprar os poderes, tá ligado? Ah, não. Tenha paciência. Ah, velho, quando você tem um jogo que para antes do último inimigo lá que você precisa enfrentar, você precisa de alguma forma conseguir jogar ele mais um pouco, tá ligado? Mas depois eu desisti. Nunca mais joguei. Eu vi aqui que esse que vem depois aqui, o Edge of the Time. Que eu não joguei, não sei se alguém chegou a jogar. Não, mas eu assisti o trailer e eu quase chorei na época que passou o trailer. É, eu achei legal porque eu cliquei aqui no link aqui e aparece nas roupas aqui, né, de bônus, aquelas do Crise de Identidade, tá ligado? Que é o Prodígio, o Vespa. Ah, sim. Rapaz, se vocês clicar no link, vocês vão ver lá embaixo. Lá esse era o que tinha dois Spider-Man só, esse Edge of the Time, não é? Tipo, era ele 99. Esse e o 99. Ele e o 99. Uhum. Cara, foi a primeira vez que eu vi um uniforme do Homem-Aranha e eu pensei que ele realmente fez o uniforme em casa, sabe? Mano, eu não entendia por que eles tiraram a porra dos outros dois, que eram legais pra caralho, e deixaram só o Homem-Aranha normal e o 2099, tá ligado? Um outro desenho, né? É um outro jogo, outra história. Não, não, mano, mas. Porra, adapta a história pra deixar os quatro de novo, que era muito da hora. Deixou só os dois mais sem graça do outro jogo, tá ligado? Não, mas o 2099 era legal, cara. O 2099 foi o que teve melhor recepção era, do público. Era legal, cara. Era bonito, mas eu queria ver todos. O Noir era mais foda, mano. Como eles tiraram isso, velho? Mas achei legal esse. Achei legal as versões dele do Crise de Identidade aqui, que tá nesse link. Prodígio, Vespo, Sombra e o. Acho que era Ricochete. Ricochete. Ricochete. Eu adorava essa história, velho. Era muito engraçado. Cara, olha esse uniforme da capa, velho. Nossa, é muito. A capa tá muito bem feita, velho. Parece que parece aquele desenho do. Aquele do Edson Vermejo? Que... Do Vermejo, né, cara? Ah, é. Que é tudo. É tudo meio mal feito, assim, o uniforme. Então... Tudo escapando, né? Uhum. Sim, parece um filho da puta que não sabe de costurar, velho. É, não é pra ser. É assim que tem que ser, né? Oi, tem o Homem-Aranha branco, o Venom, o Anti-Venom, cara, que legal. Anti-Venom. Ai! Os caras, acho que. Depois, acho que. Cara, depois desse, acho que eu não joguei mais nada do. Ah, tem os do filme novo lá que tão zoado, tão feio e tal. Ah, não joguei nenhum desses novos. Eu vi uns. Sério que tão ruim? Tá, Miles Morales, tá zoado, tá feio. olha do Polado Fuad. Ah, é. Mas eu vi o vídeo e achei tão, tão legalzinho, cara. Não aquela fase dentro do hospício, aquela fase escrota. Mas, quando ele tá na rua já, sabe? Quando você pega a skin do Stan Lee e sai por aí balançando nos prédios pra recuperar as coisas pro seu roteiro. Tentaram fazer usar o Homem-Aranha com o esquema de luta do Batman, que daria totalmente certo. Mas ficou bem zoado e. sei lá, ficou mais enjoativo do que o Shadow Dimensions, tá ligado? E olha que aquela merda a gente jogava 6 horas por dia. E esse a gente joga meia hora. E tu tinha quatro tipos de fase diferentes pra jogar, né, cara? No negócio, né? Isso também. Pra finalizar aqui, cara, vocês lembram de algum. A participação do Homem-Aranha em algum outro jogo, assim? Não tinha comentado. Puta, cara, só esses que eu passei. Os outros que eu passei que estão fora do título do Homem-Aranha mesmo. Não é? Cara, Marvel vs Capcom, cara. É verdade, porra, eu sempre usava o Homem-Aranha na equipe também, cara. Tem que ter o Homem-Aranha, cara. Porque ele é bem ruim, cara. Só que é. Ele era muito da hora. E ele ficava fazendo. Ele era ágil também, né, cara? E no meio da luta aparecia os balãozinhos, como se ele estivesse fazendo. E a pose de vitória dele sempre era ele tirando foto, assim. Ele pegava, quando ganhava, tirava foto dele, assim. Tal. Ele é. Uma pro JJ, ele tirava foto. Porra. Já tô vendo um motivo pra jogar esse Edge of Time. Olha esse uniforme. Uniforme do. Ah, do quarto. Ah, tá. Os melhores uniformes do Homem-Aranha, cara. Tá boa. Legal, cara. Tá sim, então. É, tem o skin também do Miles Morales, cara. Oi, o jogo tá bonito, cara. Não, esse jogo é bonito. Bem legal. Deu vontade de jogar o Shattered Dimensions, cara. Lembrei de uma época sem lei, cara, que, tipo, a SEGA tava cagando pra tudo e colocou o Homem-Aranha no Revenge of Shinobi, cara. Sim, mas depois teve que alterar. Depois eles alteraram, né, cara? Na versão americana. Tinha o Batman e tinha o Homem-Aranha. Me veio na cabeça que agora também o Homem-Aranha no Marvel. No Lego Marvel Heroes também, que é muito massa. Ah, é da hora. Como faz pra trocar de personagem no Lego? Como usar o Homem-Aranha? Só aperta o ESC. Cara, tipo, puta que pariu, velho. Como tem gente burra. Cara, meu Deus, já apertei todos os botões e não troca. Cara, termina o jogo primeiro. Uma puta. Pera aí, deixa eu olhar a lista aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Um que vocês passaram que esqueceram aí. Não, acho que não, cara. Eu não lembro de nenhum outro jogo que pode. Esqueceram do Tony Hawk's Pro Skater 2. Seus bando de bostas. Ah, vai te mandar uma imagem melhor. Caralho, o do Batman foi muito descarado. Tá, o do Homem-Aranha também, né, cara? Tipo, porra, tô. Claro. Não, mas o que tá no Homem-Aranha, no. Na versão americana continua, porque no crédito do jogo tá lá o nome do Homem-Aranha. Uhum. Na primeira. Na tela inicial do jogo, Spider-Man, propriedade da Marvel. Chefe secreto? Não, chefe. Não, chefe final, eu acho. Chefe normal do jogo. Normal. Isso. Acho que é a quarta fase, eu acho. E o Batman ali, né, cara? Foda-se, né, cara? Não tem. Só que o Batman não deram crédito pra ele, então eles mudaram pro personagem. Que acabou ficando parecido com o Devilman, né? Claro que era só um. Era só um. Devilman, era só um pedófilo vestido de morcego, não era o Batman. parece o Amon mesmo, cara. Ele pareceu o Devilman, né? Mas então tá, galera. Acho que era isso. Conseguimos falar um. A gente tem que fazer um podcast agora falando dos desenhos do Homem-Aranha, né, cara? Nossa, putz. Também tem muita coisa. Vai ser a próxima. Homem-Aranha bombado, melhor desenho de todos, cara. Melhor, cara, melhor. Teve todas as sagas possíveis daquela porra. Até a saga do clone teve naquela merda, cara. E era bom, hein? E era bom. Uhum. Ele conhecia, até o Stan Lee apareceu no desenho. O bagulho era foda. Então era isso, gurizada. Mais alguma coisa? Não. Não. Chegou? Então, isso aí, galera. Valeu. Até semana que vem. Curta tudo aí, ou não curta, ou cague pra nós. É. Até semana que vem. Falou. Falou. Dá tchau, Flamengo. Dá tchau, Flamengo. Tô sem microfone. Um amigão da garotada. Será de verão, viu? Kids are alright. one will ever.